Inesperado. É isso aí, galera. Vamos fazer um partido alto agora? Alô, Sereno. É isso aí. Chega no partido. Palma da mão, palma da mão. Chega junto. Chega junto. Palma da mão. É bom cantar. É bom cantar. Numa roda de samba, de soja, de bamba, pra viver sá. Pensa passinho, pensa passear até o dia clarear. É bom cantar, ei! É bom cantar. Uma roda de samba, de soja, de bamba, sabe? Pensa, pensa passinho, pensa passear até o dia clarear. Quando o samba incendeia, eu lembro que a meia que sempre ensino. E o partido alto é pra ser cantado em versos de amor. A entrada no fundo do peito, guardado com dedo, uma grande paixão. Na hora do samba versado, que fique de lado e aprenda a lição. Pois é bom cantar, é bom cantar. Uma roda de samba, de onde a gente não passa a viver. Vem samba, senhor, vem samba, senhor, até o dia clarear. Com garra, Doni Boni, Lara vive pra contar. O império lá em Madureira, Cília de Oliveira cansou de mostrar. O enredo, samba de terreiro, no mestre puleiro foi sempre emoção. Na hora do samba apertado, que fique de lado e aprenda a lição. É bom cantar, é bom cantar. Uma roda de samba, só a gente vai passar de versar. Vem samba, senhor, vem samba, senhor, até é bom cantar, é bom cantar. Uma roda de samba, de soja, de bamba, sabe? Vem samba, vem samba, senhor, até o dia clarear. Quero não, desconsiderou o lar que é meu. barracão. Por isso eu não quero não.